9, 5, boa noite, bom final de semana. Alô. Afirmativo, está convidado o QNH agora no 012. Sinalizador. Patriot 792, vou descer para o 6. Salvador, boa noite, Europa 083. Europa 083, Alpha Juliet 507. Alpha Juliet 507, obrigado. Sora azul 2, 7 azul. Prossiga. Seria qual posição aqui para o Sérgio Francisco? Eu não tenho aqui, mas escuta ligar para Israel e perguntar. Nós estamos vendo um sinalizador aqui, olha. Está se aproximando aqui de um. Bem de frente ao pátio aqui. Lima, 2795. Ok, 2 Lima, vai fazer um 180 na posição aqui pra voltar. Tá ok, gente. Estará pronto a chamar 63 ou não tá? Alinha e mantém 63 ou 0. Ela é uma pena, é uma Alfa Juliette 03, portão 3662. 2161. 2161, Alfa 3662. Alfa Juliette 03, portão. Alfa Juliette 03, 3662. 1900 graus, 129. Ele veio falar de Soraya 3, 1, 2. Contato radar decolagem, estima para nível de 350, sai da ponta. Sai da ponta 350, 310. Yeah. Delta estabilizado, no Delta 73, dá um certo. Delta 1, Delta 73, no leito do sinal 95. Boa noite, Papa Romeu, Serra, Pernodato. Serra, Pernodato, boa noite, 16. 1-0, Serra, Pernodato. Sim, segue trem, livre pouso na 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Xanela 310, Xanela 4, Recife, meu código é 25, decimal 45, autônomo 26, decimal 85. 2545, 2685, 6310, boa noite. Azul 4070, assina identificação, autorizado o Brasil TAP, esse é o nível de voo 0, sem cuidado. CNH 10, 1 no 3. TAP Delta, Sol 51, Sol 1, 2, 1, decima 1. Sol 1, 2, 1, decima 1, Delta 1. Seata 1 Delta destino pátio 5? Sim, Seata 1 Delta. Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Juliette, pátio principal, Lima, Mike, deve voltar no Quebec, Seata 1 Delta. Passando identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para a medida de voo 060, CNH 10013. 10013, identificou-se 060, vivo, Sandro, 3605, voo 4. 4, 4070, voo Ituna, desça para 2010. Autorizado a final do procedimento ILS, X-Lane, possibilizado no localizador. Casadona, 2013, desça para utilizar o localizador do 4070. Canônia 3, assina identificação, autorizada a chegada a Bosque, desça para 4.10, CNH 1013. Em descida para 4.10, assinado 1013, Oceaner 6313. Ingresso na Quebec, cruzamento 7735, até a Papá. 605 vai seguir tráfego 11 horas 200 milhas. Vai ser corrigindo 1 hora 17 milhas. Vai seguir como número 2, está para 3 mil pés do Vidona. Visual contrato dos 3 mil pés do ano 12, para 363, número 3, na aproximação, reduzindo o 73, 309. Reduzindo 2309, Oceanair 6313. 3005, recebe o tráfego 12 horas 13 milhas com 200 de trânsito. É seguido como número 2, essa para 2000 pés, autorizada final do sistema TLS-XC, estabilizado no localizador. Recebeu o tráfego dessa 2000 pés, autorizado, no portal estabilizado, na 3305. Muito bom, antes, check-trend, de pouso na 0, vento 1 na 0 0 graus, 9 nós. Cachorão. Cliente, foi em pouso já autorizado, 1 na 0 0 graus, 9 nós. Depois, pistão 9 0 3-1-3, após ter sido autorizado isso para 2010, que negar 1-0-1-3, livre ULS, informe estabilizar. Sente, após ter autorizado 2010, e o ULS é feito 1-0, reportará estabilizado. Chama 6-3-1-3. A 3305, complexo chame torre 1895. Torre 1895 para 3305. Azul 4070, no solo 207, direita 1211, no solo. A direita, solo 211, 4070. Thank you. Salvador, boa noite, sou 3305, rotação em Serra. 4070. Pouso no 0, vento 090 graus no 09. Pouso no 0 para 3305. Alfa-Tilo para o Pátio 3, 4070. Alça 3815, uma formação Tango para cópia, Guarulhos 3400. Salvador, TAM 3815, formação Tango, cópia 340 para Guarulhos. 3815, boa noite, aguarda um instante, cópia. Valeu. Utilizado o localizador X-Ray, dando zero com pista vista, chanel 6313. Chanel 6313, completo, chame torre, 1895. 1-9, pista 95, até daqui a pouco, chanel 6313. Sanitano baixado e checado, muito boa noite, a Chanel 6303. Pode pista livre, 6303. Aguardando a pista livre, a Chanel 6303. 3605, nos fala 211, chama o sol e nos 1 decimal 1. 311. Alfa Juliette, por favor, sim. Alfa Juliette, 0533. Livre pronto, vai estar checado, 90, Chanel 6313, com 1013. 195 pronto. Guarulhos, Efeso 90, Taubaté, 340, Dael, Leda, Motiva. Decola da 10 direita, 5110, código 1198.0. 7340 para Guarulhos, da Elvita Mótima, na Abertura 10, até Taubaté. 5110 é o transponder e 119, estimou 8, o controle, da 3895. 3895, correto, chama pronto 03. Chama na pronto 3895. Azul 4235, assento identificação, projeto na Lagoinha para completar a chegada Ponce, desça para 4.10, que é legal na 013. 4.13, é Lagoinha 4.10, por favor. visibilidade de, na sua de duna pelo azul 4235? Confirme. Visibilidade na sua de duna pelo azul 4235? Autorizado, duna, porém permanece aí até 4 mil devido à área restrita na base naval de Aracruz. Afirmo duna, 4 mil. Pode ser. Atingi 4 mil, azul 4235. Sente, ainda guarde o telefone 4235. 235, autorizado isso para 2000, pés, sinal ILS, informe se habilitar. 2000, reportar estabilizar no 4235. O cabeça 35 chama o de 895. Muito obrigado, tá? Boa noite, bom. Boa noite. Boa noite. Bom domingo, obrigado. Sou o Salvador, boa noite, azul 4235. 1435, você pode baixar ali pra nós? Reportará. Yeah. boa noite, é o Gol Xanero 6313 com a Alfa, 23340, Guarulhos.